Baby, vem dançar. J-Life está no ar. Ei, ei, só neguinho na bateria e as mina como fica nesse remix. Então vem, vem, vem, vem com nós, firme. Vem comigo, vem dançar. Essa batida contagia, me inspira. Vem comigo, vem dançar. A noite é linda e com vocês quero representar. Vem, vem, vem, vem, vem. E de repente até rola uma ideia. Vem comigo, vem dança. Segundo as intenções, não consigo evitar. Me dê a sua mão, relaxa sua cintura. Eu quero ver você mexer, a noite é minha e sua. Agora vem mexendo, vem, vem comigo dançando, vem, vem. Seu olhar me seguindo e minha mão deslizando, vem. Vem. Esse som me inspira a fazer o que eu estou pensando. Sei que você pensa o mesmo, baby. Agarradinhos assim nessa levada, minha voz te arrepia. Eu não preciso mais falar nada. O seu nome já sei, onde você mora também. Tem algum tempo nossos olhares se cruzam. Hey. Daqui a pouco eu vou te levar, não quero que me esqueça. Só uma noite não saiu mais da sua cabeça. Continuamente você vai se lembrar. Dança concedida, noite linda, par perfeito. Nesse clima vai ser minha. Só alegria, baby, vem dançar. Você é a escolhida. Vem comigo, vem dançar. Essa batida contagia e me inspira. Vem comigo, vem dançar. A noite é linda e com você quero representar. Yeah. Vem, vem, vem, vem, vem. Yeah. E de repente até rola uma ideia. Benedito, vem comigo, comigo assim, vem dançar. Vem, vem, vem, vem, não consigo. Vem com nós que tá dentro. Ei, gata, vem dançar com o Benete, bebê. Essa batida faz seu corpo se mexer, que eu sei. Quando eu te vi dançar, eu prometi a mim mesmo que ia colar em você no momento certo. E agora estou aqui e vim representar. E com a minha pegada eu quis você se entregar. Não dá, não dá. No meio da multidão é melhor a gente segurar. Ah, então tá, preta. Me aguarde que mais tarde fora daqui as coisas vão esquentar. Não pare de dançar, se inclina e rebole. Seu corpo se move de um jeito tão forte. Nesse salto e short, seu pô, a loucura estilo Beyoncé. Uma diva das ruas, um beijo é pouco que eu quero te dar. Vamos embora daqui que eu vou te mostrar. Vem, vem comigo, vem dançar. Vem comigo, vem dança. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem comigo, vem dança. Ei, baby girl, se tá na pista é pra dançar. Vem, vem com a G-Life com esse remix e SK. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem mexer, não pare, balança, não pare. Mexe o corpo todo, por favor, não pare. Parado no vale, swingando vale. Vem com G-Life, move your body. Vem mexer, não pare, balança, não pare. Mexe o corpo todo, por favor, não pare. Parado no vale, swingando vale. Vem com G-Life, move your body. Mexe gostoso, entra vem nessa vibe. Você sobe e desce, o clima balança é suave. Cintura se move, depois mexe dessa parte. Nós toma um drink e parte pra nada. Vem comigo, vem dançar. Vem comigo, vem dança. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem comigo, vem dança. Vem comigo, vem dança. Vem comigo, vem dança. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem comigo, vem dançar.